Olá, caros, caras e cares estudantes da UC Pesquisa 1, Epistemologia das Ciências Sociais. Meu nome é Márcia Tosta Dias e esse podcast procura trazer um pouco da discussão da nossa aula 2, as formas de conhecimento e a ciência, criação de um modelo. E toma como assunto principal a peça teatral de Bertolt Brecht, A Vida de Galileu, escrita inicialmente entre 1937 e 38. Ela foi atualizada algumas vezes, mas a versão que é mais difundida é aquela do pós-guerra, que data de 1943. Algumas informações sobre Bertolt Brecht. Trata-se de um dramaturgo, um poeta, um encenador alemão, nascido em 1898 e falecido em 1956. Inclusive, ele faleceu enquanto dirigia ensaios de uma montagem de Galileu Galilei, em 1956. Brecht é um dos maiores dramaturgos da cultura ocidental. Escreveu dezenas de peças que começaram a ser encenadas ainda no final dos anos 20. É um autor ligado ao modernismo. Modernismo nas artes plásticas, na música e no teatro, principalmente. Dentre os seus temas, os vários temas que são abordados nas suas peças, esses temas tocam sempre a análise da vida social, tomada, portanto, de vários aspectos, e frequentemente trazem, de alguma forma, questões relativas à classe trabalhadora em diferentes contextos. E daí dá para a gente dizer de forma mais ampla as relações de poder, a questão da dominação, a questão do lugar da cultura e, no caso do A Vida de Galileu, a questão da ciência. Então, o lugar que a ciência ocupa na sociedade e as implicações do uso da ciência, né? Ou seja, continua sendo um tema muito atual e a gente vai explorar um pouquinho os porquês dessa atualidade, mas quando ele retoma no pós-guerra essa peça escrita antes, né? Ele já está fazendo uma crítica dos desdobramentos da Segunda Guerra, né, dessa experiência terrível, arrasadora, em que a ciência jogou um papel bastante importante, né? Então, é importante notar que Brecht trouxe de volta uma releitura do chamado teatro épico, que tinha surgido na Grécia, e sempre em torno de uma saga onde o herói percorre um caminho doloroso, né? Cujo fim, muitas vezes, não é simplesmente um happy end. O Brecht traz de volta essa construção de um caminho, de um argumento, né? Com outro sentido. Vamos dizer assim, há um debate que ele propõe entre o teatro dramático e o que vem a ser o teatro épico. Mas um tipo de teatro não exclui o outro, né? Mas qual é a questão principal para o Brecht? Não oferecer ao espectador uma experiência em que ele vai ser hipnotizado pela peça, né, pelos argumentos, pelas formas em que é encenada, pela performance dos atores. Então, portanto, que aquilo venha apenas da encenação para o espectador. Então, ele não compreende um espectador passivo que vai aos poucos sendo anestesiado, hipnotizado pela trama que está sendo apresentada. Portanto, não toma uma posição diante daquilo que ele está vendo, né? Ele simplesmente recebe, ele é um receptor. E ele é um receptor de uma trama linear, que ele vai acompanhando, mesmo que tenha vários sobressaltos, vários acidentes e tudo mais, ele vai apenas percorrendo esse caminho, né? Então, ele espera que o receptor, vamos pensar assim, né, que o seu público participe daquela encenação, porque vai aos poucos sendo incitado a tomar posições diante dos quadros que são apresentados, diante dos temas, diante da forma como o conteúdo, vamos dizer assim, artístico vai sendo apresentado, né? E leva isso com ele, né? Essa reflexão vai fazer parte dele. Então, essa interação que se busca, né? Esse jogo, essa troca que se busca. Essa ideia de não seguir uma linearidade óbvia, né? Está muito clara em A Vida de Galileu, onde o Brecht escolheu algumas situações paradigmáticas, alguns momentos críticos da vida do Galileu, né? Ou a gente pode chamar momentos críticos na medida em que são definidores da própria trajetória. E ao apresentar, ele espera que o seu espectador analise criticamente aquilo que ele está vendo. Então, eu acho que a questão é exatamente essa, né? Promover um pensamento crítico, uma tomada de posição e uma experiência de conhecimento pelo teatro. Passando então para um comentário sobre o livro, temos que inicialmente o personagem é uma das maiores figuras da ciência moderna, considerado mesmo o pai da ciência moderna, e o inventor, o iniciador de grandes descobertas, não é? Da física, da matemática, da astronomia. Então, é realmente um personagem marcante que simboliza, representa toda uma conjuntura histórica fundamental que tinha a ver com a transição do fim da era teocrática medieval para a sociedade moderna, né? Então, quer dizer, é uma cascata de elementos, de forças, de lutas, lutas materiais, lutas simbólicas, valores, crenças, uma dada organização social que aos poucos vai ruindo e vai dando lugar para outra. E não é à toa que o Brecht escolhe o Galileu, né? Galileu Galilei, ele parte no livro, o Brecht, do que se tinha como conhecido da biografia do Galileu, né? É sempre a história, a biografia desses grandes homens é sempre um caleidoscópio, né? Um mosaico, digamos assim, melhor, né? É uma colagem de muitos fragmentos e dos quais alguns ainda permanecem em dúvida, né? Se de fato existiram ou se essas narrativas têm a ver com uma certa forma de ver os fatos e o mundo, né? Então, o Galileu, ele nasceu em 1564, no século XVI, portanto, e só para a gente ter uma ideia, ele tinha 33 anos quando Giordano Bruno, que era 15 anos mais velho que ele, morreu na fogueira da Inquisição, né? Então, o Giordano Bruno já era de uma geração mais nova, que se inspirava nas descobertas do Copérnico, que nasceu em 1473, por exemplo, né? Só para dar uma ideia, e que foi o grande propositor da ideia heliocêntrica, né? Da ideia de que o Sol está no centro de um sistema, de um universo, de outros corpos celestes que se alimentam da luz produzida e do calor produzido por ele, né? Então temos aí nessa sequência que eu estou chamando de cascata, né? O Copérnico, o Giordano Bruno, que daí já pega esse período da Inquisição, né? E depois o Galileu. A questão que se punha naquela altura era a emergência da ciência. Vamos resumir aí o que a gente vai entender por ciência agora, de um conhecimento justificado nos fatos. Vamos marcar essa palavra, lembrando que o Andrea, aquele que era um menino e que se tornou um discípulo e depois se tornou um cientista, né? Ele sempre repete uma frase, né? Que é: mas isso é um fato. Quando o Galileu explicava alguma coisa, ele sempre repetia: mas isso é um fato. Então, quer dizer, isso existe, isso é verdade, isso é concreto e isso a gente pode provar, né? Mais ou menos nessa linha, né? Então, esse conhecimento justificado por um conjunto de procedimentos e métodos que levava o saber humano para uma outra dimensão que aquela que existia até então, né? Daí a gente pode dizer, né, que essas eram exigências da ciência, mas, uma vez que a ciência fosse feita, o embate que é traçado no argumento central da peça do Brecht, né, o embate traçado pelo matemático e astrônomo Galileu Galilei para validar um tipo de conhecimento e descobertas, ele se dispôs a propor isso, né? Ao mesmo tempo que essa proposta se transformou num embate como uma outra forma de conhecimento. Por quê, né? O esforço dele para validar esse tipo de conhecimento e as descobertas que poderiam surgir inúmeras dele, né, desse conhecimento, se elas fossem aceitas, como acabaram sendo de outra forma que não pela atuação, digamos assim, pública e política do próprio Galileu, né? Se aceitas, elas teriam o poder de desmontar toda a cosmologia, todas as justificações, os valores e crenças que organizavam o antigo regime feudal. Daí a sua força, né? Então, eu vou escolher apenas alguns momentos, né, da trama, do desenvolver da própria peça, né? Eu chamaria inicialmente a atenção para questões assim mais formais do texto, né? Por isso que eu insisto com vocês que é fundamental a leitura dele, né? Então, o Brecht cria uma ficção em cima das biografias disponíveis do Giordano Bruno, e, como eu já disse, ele escolhe momentos que são pontos altos, onde apareceram embates que faziam com que essas duas formas de ver o mundo, vamos dizer assim, se degladiavam, né? Então a gente vê primeiro a força da ficção criada pelo Brecht, né? Os diálogos são especialmente claros, objetivos. As palavras são escolhidas com esmero, né? São as palavras que precisam estar ali. Os diálogos são envolventes, a leitura é envolvente, a gente fica querendo saber para onde ela vai. E mesmo sendo nessa forma de diálogos, ou por ser na forma de diálogos, né? Aí, o método que ele propõe, o próprio Brecht, né, do teatro épico, faz com que as partes do livro elas pulem, né, de cenários, elas dão como que saltos, né? Estão dentro da casa do Galileu, depois já estão lá dentro do Colégio de Roma, depois já estão lá em Veneza. Aí, quando você vê, ele já está de volta, né? E tem uns gaps ali que a gente percebe, como a morte da senhora Sartre. Parece que ela teria morrido de peste, na peste, e depois ela volta viva. Então a gente, quer dizer, tem tudo isso que vai fazendo a gente pensar, né? Então, esses agentes, como o Brecht fala dos seus personagens e atores, né? Eles são uma formação social. Né, eles revelam uma formação social, né? Os diálogos, bom, essa situação, só esclarecendo, é de pular de uma, eu estou chamando pular, né, porque a gente parece que de repente as cortinas fecham e abrem e eles já estão em outros cenários, né? Então tem um corte e volta que dá um movimento muito interessante, parecendo que a gente está lendo, mas a gente está no teatro propriamente dito, né? Os diálogos, além das palavras, né, e da dinâmica, do movimento que eles também trazem, né, eles explicitam contradições, né? As contradições que vão sendo apresentadas de uma maneira que elas vão ficando cada vez mais nítidas, né? Então, por exemplo, nas primeiras discussões entre representantes do clero e o Galileu, uma vez que eles foram visitar o Galileu, lá, a primeira vez, na verdade, para conhecer o telescópio, eles se recusam a olhar no telescópio, né? E para enredar, tentar se safar do exercício de olhar, que toda vez o Galileu falava: desculpa, mas não é melhor a gente não ficar gastando aqui a nossa conversa e os senhores irem olhar lá, né? Aí eles puxavam diálogos para outro lado, né? Falando assim: desculpa, será que a gente precisa mesmo conhecer as estrelas, né? Então, quer dizer, para uma ordem e outra, né, a teocrática e a moderna, vamos pensar assim, né, o que é importante conhecer em termos científicos, né? Então, no caso da ordem teocrática, eles iam escolher coisas que interessavam para justificar aquela ordem, né? Daí, então, estão falando que Júpiter não tem tal conformação. E no caso de Saturno, que eles já puderam ver os anéis, eles falavam que eram anéis de vidro que seguravam o planeta, que é imenso, no seu lugar, né? E aí o Galileu falou: não, mas vem cá, isso aí não é, aquilo é gás, não é vidro. Então, quer dizer, se for gás, como é que esse planeta vai ficar fixo no céu? Como o clero explicava, né? Então, já que outros conhecimentos estão desmontando, começando a desmontar as teses deles, eles falam: ah, desculpa, mas o que que a gente tem mesmo que ficar entendendo a vida das estrelas, ou quantas estrelas tem, ou, né? Será que a gente precisa mesmo disso? Então, quer dizer, só nesse primeiro embate a gente já consegue traçar, né, os elementos fundamentais daquela formação social. Agora, O Galileu, como é o Galileu do Brecht, né? Bom, é um homem astuto, rápido nos argumentos, né? É um homem que não é um cientista que não consegue esconder a sua contrariedade com, vamos dizer assim, o estado do conhecimento daquela altura, daquela época, né? Ao mesmo tempo, e a gente fica pensando, será que o Galileu era assim mesmo, né? Ele logo enfrentava, ele cutucava, né? Então, assim, um cientista corajoso e que era sempre cientista, né? Sempre. O Galileu também tinha com ele, ele exercia na peça, né, o personagem, uma estratégia do Brecht que era o bom humor, que era a capacidade de quebrar a seriedade de determinados momentos com um relaxamento, né? Então o menino Andrea também exercia esse papel, né, de fazer engraçadas determinadas cenas. Bom, agora eu gostaria de escolher só algumas passagens que eu acho que são importantes, né? E aí ficamos só com um comentário final. Pensando agora em alguns momentos, né, do livro, a gente vê que a trama, né, o enredo todo, ele já começa quando o Galileu aperfeiçoa o telescópio, né? E consegue ver coisas incríveis que ainda não tinham sido vistas, e, portanto, a tese copernicana ganha força, né? De que a Terra não é o centro do universo. Aí a igreja, porque o sujeito era de fato uma sumidade, era dos cientistas mais importantes, principalmente pensando na matemática e na física e tudo mais, né? Ele descobriu, deu o início à descoberta de várias leis, né? Da mecânica e tudo mais. Ele se refere a uma bomba d'água que ele inventou, né? Então tem essa coisa das máquinas que começam a ser criadas para ajudar os homens e tudo mais, né? No diálogo final do Andrea com o Galileu, é bem no finzinho do livro, né? Ele fala, ele pega os discursos, né, que o Galileu conseguiu escrever, e daí ele fala: isso aqui vai nos levar à construção de todas as máquinas, o mundo vai ser dominado pelas máquinas, né? Então, quer dizer, é a industrialização, é a revolução industrial que está sendo vislumbrada naquela altura, né? Que vai acontecer um século depois, né? Então, quer dizer, é um futuro ali que está sendo pensado, gerado. É de fato o pensamento de novos tempos, né? Aí, no meio do livro, né, mais ou menos pelas partes do meio, assim, a gente tem a tentativa da igreja, né, de dialogar sempre com Galileu, de não mostrá-lo nunca como um inimigo. Eles são sempre corteses, né? Tem umas autoridades eclesiásticas que são também matemáticos e cientistas, tem um determinado baile lá onde eles vão, né? Que é, na verdade, que dá para entender, uma festa popular, em que eles ficam discutindo, né? Ele é algum grande papa, né? Aliás, quando ele é escolhido papa, acho que é Bellarmine o nome da autoridade lá, ele fala: pronto, agora está tudo certo. Temos um cientista no papado, né? Então tem toda essa relação que vai sendo gerada, que tenta não ser conflituosa, né? Que tenta ir administrando as diferenças, né? Até que não dá mais. até que o trabalho dele vai de fato crescendo em importância e as forças da Inquisição estão caçando as bruxas mesmo. E então a força da repressão, ela se torna, digamos assim, insuportável e ele é pego, né? Então ele é inquirido, né? Ele é preso, tem toda uma discussão, né? Tem todo um debate em torno disso, e o Galileu escolhe, né, abjurar, é esse o termo, né? Abjurar quando a pessoa renega aquilo que ela acreditou, renega mesmo, né? Diz, olha, eu estava errado. Eu de fato pensei essas coisas, mas eu renuncio a essas crenças, a essas ideias. Então, tipo, dando um salto mesmo, né, para o argumento final ali. E ele é pressionado depois, mais para o final do livro, ele vai dizer, né, eu estou falando aqui, dando vários spoilers, porque eu tenho certeza que nessa altura do campeonato vocês já leram o livro. Ele depois confessa para o André, que vai visitá-lo, que ele, na verdade, ele não tinha um plano para essa abjuração, que ele, na verdade, teve medo de padecer fisicamente, porque teria sido mostrado para ele os instrumentos que eram usados, né, na fogueira, e enfim. Essa situação terrível, e aí ele teve medo, e foi por isso que ele negou, ele abdicou, ele renegou, ele renunciou às suas ideias. Bom, ele, porque ele teve, ele fez esse gesto, e porque a igreja tinha interesse no conhecimento que ele podia continuar gerando de alguma forma, ele não ia mais usar o telescópio e tal, mas ele ia ficar pensando e tal. E como ele já tinha bastante idade, quase 77 anos, acho que foi de 75 a 77 que ele ficou preso, eu não tenho certeza dessa data. Ele ficou numa prisão domiciliar, bem cuidado, inclusive pela filha dele, que era uma freira. Teve lá um conforto básico, e lá eles davam um papel para ele escrever, só que não deixavam esse papel com ele. Pegavam e guardavam eles os papéis, segundo consta, para deixar ele mais seguro. Bom, aí essa última parte é uma coisa da qual se tem dúvida de histórica e concretamente, se ela aconteceu desse jeito. Mas o André vai visitá-lo, ele já é um homem feito e já é professor e está saindo da Itália, indo para a Holanda, onde as condições de trabalho para a ciência eram melhores, inclusive pelo arranjo religioso que imperava naquelas áreas lá do norte. Então ele passou na casa onde o Galileu morava para visitá-lo, para se despedir. E na conversa, o Galileu mostra para ele que ele conseguiu escrever os tais, chama discorses, né? Os discursos, que são um conjunto de ideias sobre, principalmente sobre física. E ele conta para o André como é que ele fez, né? Ele ficava um tempo com os papéis que ele escrevia, e aí ele passou durante muito tempo copiando. Ele estava praticamente cego, e mesmo nessa condição, ele copiou aquilo que ele escreveu durante madrugadas a fio. E conseguiu guardar uma cópia, escondeu uma cópia de estudo que estava em poder da igreja, daí o conjunto, né? E aí ele deu essa obra para o André levar para fora da Itália. Bom, o fato é que os discursos apareceram publicados depois da morte dele, não sei exatamente também aí quando, mas foi uma obra publicada, então tem chance de ter de fato acontecido isso. E tem um debate interessante nesse final, porque quando o Galileu renega tudo que ele criou, todas as suas ideias e tal, os outros cientistas, os discípulos dele ficaram revoltadíssimos, né? E chamavam ele de traidor, né? De infiel, e ficaram muito revoltados. E aí esse Andrea fala uma coisa interessante, que é assim, ele está com as mãos sujas, né? Mas depois dele ver a obra que ele produziu e que escondeu e que agora ele ia poder divulgar, né? Ele fala que as mãos estavam sujas. Diria o Galileu, segundo Andrea, né? Melhor sujas que vazias. Então, o que que o Andrea pensou? Pensou que a abjuração, a renúncia, teria sido como um plano para ele se preservar e continuar produzindo, no lugar de negar definitivamente tudo o que ele pensava. Aí é aí que ele fala que não foi planejado, que ele tinha renegado por medo físico da morte que ele ia certamente viver. Então, terminando essa nossa conversa, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, a questão é muito interessante da seguinte perspectiva, né? Um primeiro ponto, né? Como que nós, começando a estudar ciências sociais, pensando na condição e na perspectiva científica das ciências sociais, nos desafios que existem em fazer ciência, nas ciências humanas e nas ciências sociais, sobretudo, né? Como que a gente pode explicar, poderia explicar, quais as implicações da perda da centralidade da Terra nas explicações sobre a dinâmica do universo? Como que a gente pode explorar metaforicamente essas imagens, né? Qual é o sentido de ser a Terra o centro do universo e não o Sol e não outra entidade, né? Então, a gente poderia, essa questão nos levaria para a importância do olhar no mundo científico, né? Eu acho essa questão do olhar, ela permeia toda essa história, né? Porque é a maneira como você olha, com que objetivos com que você olha, com que interesses com que você olha, né? Olha cientificamente e olha de outras perspectivas que não são as científicas, né? A forma como se olha define um tipo de conhecimento que se tem, né? No caso da ciência, essa observação, ela passa a ser indutiva e não dedutiva. Dedutivo era o conhecimento que se tinha até então, todo o conhecimento filosófico, teológico, né? São asserções, são ideias, são possibilidades, são crenças, né? São explicações que são subjetivas. Aí vem esses cientistas com essa determinação de buscar os fatos, né? Daí a descrença na máquina, no telescópio, né? Tem até uma passagem muito engraçada que o Galileu fala para uma das autoridades lá que está visitando. Ele, você escuta aqui, você está achando que eu desenhei no vidro do telescópio aquilo que você está vendo, né? É isso que você acha? E daí a ideia de que você passa a fazer uma observação e uma prática científica indutiva, você induz. Induz em que sentido? Você escolhe variáveis, fatores que podem explicar um determinado fenômeno e se põe a ver se aquilo é válido ou não. É nesse sentido que eu volto aí à ideia de que a Terra está, né? A Terra está no centro para os teólogos, vamos dizer assim, né? A Terra está no centro porque é o poder do homem que vive na Terra que tem que dizer quem somos nós, né? Então, você tem uma Terra, você está num determinado lugar, ela é dominada por um tipo de poder que tem a prerrogativa de explicar como é a vida. Então, não queira olhar além. Não queira olhar além. Então, confie no meu olhar. Não precisa você ir praticar. Acredite no que eu estou dizendo. Então, é o controle do olhar. E o interessante, porque eu estava pensando metaforicamente sobre essa questão da visão, né, que o próprio Galileu tem a sua vista queimada por tentar observar o Sol pelo telescópio, né? Então, ele vai perdendo a visão, curiosamente, no processo em que ele vai perdendo a força da explicação científica, né? Até ficar cego. Só que ele não ficou cego totalmente, né? E mesmo assim, ele lutou contra essa situação. É uma última questão que eu gostaria de chamar a atenção, diz respeito àquela fala do André, e isso é um fato, e isso é um fato, né? Então, isso é um fato que o que os olhos veem constitui um fato, né? A gente só precisa se acercar de métodos e de maneiras de justificar aquilo que a gente está vendo daquela forma, né? Então, tem várias outras passagens que eu acho que vou passar para vocês de maneira complementar a essas, né? Porque essas lógicas todas vão se encontrando, né? E acho que é isso por ora. Porque essa história não acaba, né? A gente está só começando e dessas lições todas desse livro a gente ainda vai te dar, vai comentar muito, ainda vamos retornar a ele várias vezes. Então, até um próximo podcast ou até a nossa próxima aula.